Hino 234 da Harpa Cristã, O Gozo dos Santos. Abra sua Harpa Cristã, Hino 234, e louvemos ao Senhor. Dá-nos Deus.